Chiquinho Madeirada. É, tem madeiro, produções. Piseiro romântico do tio aí, ó. Estoura com força, para não marreta. Vem contigo assim, ó. Já tem uma semana que eu tô limpo de você. E de olhar os seus stories, não sinto saudade. Zero curtidas, zero vontade de te ver. De beijar sua boca e dormir de conchinha sem roupa e fazer um love, love com você. Um love, love com você. Eu já te superei, certeza eu superei. Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei. Eu já te superei, certeza eu superei. Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei. Aí meu DJ, bora fazer a mesa da marca do tio. Parceiro, que o Madeirada. Já tem uma semana que eu tô limpo de você. E de olhar os seus stories, não sinto saudade. Zero curtida, zero vontade de te ver. De beijar sua boca e dormir de coxinha sem roupa e fazer um love, love com você. Love, love com você. Eu já te superei, certeza eu superei. Mas vou mandar mensagem outra vez, se não recairei. Eu já te superei, certeza eu superei. Vem comigo, vem. Mas vou mandar mensagem outra vez, se não recairei. Eu já te superei, certeza eu sou. Chama, menino. Mas eu mando a mensagem outra vez, se não recairei. Valeu, meu parceiro tio. É que madeirada, papai, falando de amor. Valeu, tamo junto, meu parceiro Edson Play.